combativos do rap. Duas faces, família hip hop. Perfeita união, Vila Nem, Parque Iracema, Jardim América, Zona Sul, Catanduva. Pode crer. A única salvação está dentro de você. A única salvação não está no 38, muito menos naquela seda que se papirou fumaça. O sossego não vale dinheiro, é de graça. Faço uma oração com a mão no coração. Se liga, consciência, consciência, meu irmão. Paga pau de ladrão, lugar certo é um caixão. Você diz que é o pão, vamos ver se você é. Enquadrado na sarjeta, você é um Zé Mané. Será que vale a pena dar uma de louco? Falar que é bam bam bam, chegar e atirar. Com um cano na cabeça, você vai apavorar. Mas aí, só quero te mostrar. Eu ligo assim, tá certa, fita errada que nem cola. Minha rima é direta, estude, vai pra escola. Saia dessa noia, noiado não tem vez no mundo que Deus fez, porque assim que eu penso, assim que é e tem que ser. Não precisa fumar um para paz prevalecer. Ameniza, pode crer, eu tô ligado. Mas do vício aí, você já foi trancafiado. Tive escravidão, é liberdade, meu irmão. Liberdade de quê? Liberdade social por não mandar o que fazer. Se é liberdade, irmão, por que se esconde? Medo dos gambé, tá vendo, maluco? Isso não é liberdade. Esse é o menor caminho para a morte atrás das grades. A única salvação está dentro de você. Com muita oração e Deus no coração, você vai saber o que fazer. Você vai saber o que fazer. A única salvação só depende de você. Tenha Deus no coração para a paz prevalecer. A única salvação só depende de você. Tenha Deus no coração para a paz prevalecer. A sua salvação está no seu coração. Basta você querer, pode crer, irmão. Chega de viver só de ilusão. Agora é real fazer revolução. Andar pra frente sem olhar pra trás. Eu vou buscar a minha verdadeira paz. Você está comigo então, chega mais. Respeitando os irmãos e também os seus pais. Drogas maluca aí, nunca mais. Você só proceder, sei que você é capaz. A capacidade de vencer, eu sei que você tem. Seja digno de tê-la, ande pelo bem. Mas às vezes você não me entende. Você vai pra trás quando eu falo pela frente. Será que tu é surdo? Será que é tapado? Eu falo o caminho certo, você anda pelo errado. Isso felizmente eu quero tá enganado. Para um dia mais tarde eu não ver o seu fracasso. Te mando essa canção em forma de mensagem pra você refletir e buscar dignidade. Limpar a sua alma, erguer sua cabeça. Um ser humano digno, aconteça e que aconteça. Para se salvar, essa é minha receita. Com Deus no coração, irmão, nunca se esqueça. A salvação só depende de você. Tenha Deus no coração para a paz prevalecer. A única salvação só depende.